Português do Brasil. Meios de transporte. Gleis. A plataforma. Führerschein. A carteira de motorista. Personalausweis. A carteira de identidade. Autofahrer. O motorista. Autofahren. Dirigir. Landen. Aterrissar. Ticket, Fahrschein. O ticket. Oder? O ticket. Tanken. Por gasolina. Volltanken, bitte. Encha o tanque, por favor. Mautstelle. O pedágio. Bremsen. Brecar. Zug. O trem. Raucher. O fumante. Autokennzeichen. O número da chapa do carro.